Nil e DJ X, acusados de serem agressivos e revolucionários contra o sistema. E é bem possível que acabamos de encontrá-los em uma rua bem movimentada, encostados em um Opala preto filmado de quatro portas. Parece que sentiram nossa presença e estão se invadindo para o cômodo próximo dali. Por mais que quiséssemos, não iríamos conseguir descer naquela área. Lugar marcado por um TV. É o sinal. Rede violência aqui sempre será fatal e tal. Não é legal, não é brincadeira. É Guarulhos, Zona Norte, periferia, Moreira. Pequeno bairro de multidão. Me diz então. Comunidade pobre, somos todos irmãos. Fudidos, traídos, lançados a um abismo sem fim. E aí, mano King, o que será de mim? Sinceramente não sei o que será. Drogas e violência sempre irão comandar neste lugar que não anda muito bem. Mas se você quiser, pra você também tem a cada esquina. Encontrará o que, mano? Uma boca de farinha pra você cheirar e gastar o seu dinheiro de muito suor. E vai se enlouquecer com a merda do pó. Então, preste atenção, carinha. O lugar é pequeno, dominado pela farinha. Eu já vi muitos morrer, já vi muitos feridos. E tem outros por aqui que ainda estão apreendidos. Se não conhece, irei te apresentar. Essa porra é o inferno, não tente entrar. E se pisar na bola, você estará fudido. Vai rodar na mão dos campeões ou então dos bandidos. Você pode chorar, você pode gritar, você pode rezar, até mesmo correr. Mas você estará na mira da porra daquela PT. Pode crer, já era, já era. Um abraço. Aí você viu lá, mano. O cara entrou na bocada, ficou devendo pro patrão, funcionário, amigo e ex-amigo. Mas na verdade são todos inimigos. Aí, mano, RT, siga em frente, só se não quiser. Não estou te convidando para morrer, mas se vir para cá, saiba dar o seu rolê. Ah, e neste inferno é a lei do cão. Então, sobrevive os mais fortes e os vacilas não. Famílias destruídas, crianças abandonadas, são jogadas nas ruas, sendo assassinadas. Se pode a malandragem do comércio proibido. E ali está seu pai, bêbado e fudido. Não se liga, não acorda, não tá nem aí. E aí? Que se foda, meu filho, se ele quer se destruir. O moleque não trabalha e não quer estudar. Só pensa em dinheiro fácil. O pensamento é roubar. Fala mais alto a loucura e muita diversão. Muito craque na mente, vagabundas de montão. Camaradas errados, ele não se toca. Ele mesmo está cavando a sua própria cova. E nada posso fazer para ajudar. Se ele quer assim, sim, assim será. Como sabe o seu final, não tem mistério. Seu destino é a cadeia ou então o cemitério. Mas se me deixa quieto, vamos dar um rolê. Vamos passar naquela esquina que não dá pra esquecer. Aquele dia foi agitado. Aí, cagueta sem toma. Me lembro do mano Cal, que foi fuzilado com vários tiros no corpo. Ele caiu. Caiu, meu Deus. Quando a polícia chegou, ninguém sabe, ninguém viu, não. No dia 30 de janeiro de 1993, foi fuzilado numa das ruas mais movimentadas do Jardim Moreira. Nesse dia caiu o mano, Cláudio Zacarias da Silva, mais conhecido como Cal. Depois de algumas horas, onde o movimento dos curiosos ainda era grande, quando a polícia chegou, ninguém sabe, ninguém viu, só se ouviu. Viu. Não confio na polícia, raça do caralho. A ideia é essa mesmo, o Moreira é isto aí. Vacilou, pá, pá. Não tem como fugir. Conheço esta área na palma da minha mão. que muitos daqui são os meus irmãos, então. Vai morrer, você vai. Aí, mano, o cara que enfia uma faca de 15 centímetros na barriga de um humano e puxa 5, ele não vai ter sucesso nenhum, tá ligado? Tem pra precisar de ver a molecada na rua, na noia, no crack, na pedra, no pó, na maçada. Para com isso, velho. Então, para os manos que já se foram: Haroldo, Zé Carlos, Beto, André, Dicão, fica na fé. E DR vai mais além. Tá de Moreira, nosso exemplo. Falou.